na proa sul, mantendo 500 pés. Passa Vitor Juliette, ciente, porém não visual, grato. Tá 3192 com 109 a bordo, 415 de autonomia, alterna Aracaju. 415 Aracaju é 109 a bordo, confirma? Positivo. Ok, 109, tá livre o táxi, controlando a ilha à sua direita, após Alfa e Golf, até a ponta de espera da 28, ajustado no 012, quando pronto a torre em 18612. Até o vovô, uma boa tarde, o 3192 da TAM. Gente, via contorna, vai a Alfa até a Golf, ponto espera 182. Bom trabalho, seu bom domingo aí a todos, boa tarde, mano. Alfa Vitor Juliette, controle, tráfego já ultrapassado. Afirmativo, ficou visual com tráfego, Alfa Vitor Juliette. Padrão 01 no tráfego ultrapassado, irá prosseguir para pouso? Itapuã, vamos pelo corredor até o patrulhamento até o buraquinho, vamos cruzar o setor da 1028 para ele saber se o controle passará 01 para a torre. Padrão 01, torre 118, decimal 612 agora. 118, decimal 612, grato 01. Torre Salvador, guardião 01. Guardião 01, confirme tensões. Atenção, cruzado, farol de Itapuã até buraquinho, cruzaremos o setor de decolagem da 17 e da 10 quando autorizado. Sim, eu estou autorizado de imediato o cruzamento da decolagem da 17 e mantenha a perna contra o vento da então, e mantenha a perna do vento da 28 e aguarde para cruzar o setor. Afirmativo, autorizado o cruzamento da 17, mantenha a perna do vento da 28, guardião 01. Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto de espera, tá 28, pronto. 4089, alinha, autorizado, alinhar e decolar, a pista 28, vento 280 graus com 089. Alinha e decola, o azul 4028. Passando 90 para 150 com a informação Oscar. 3193, chegada a Ipitch, desse mantém a nível de voo 070. Ipitch 070, tá 3193. Aeronave que está decolando a pista 18? Afirmativo, exalta a nave decolando. Pode prosseguir retaguarda, cruzamento do campo. E reporte livrando o eixo de decolagem da 28. Afirmativo, cruzará após a aeronave e reportará livrando o eixo de decolagem. Boa tarde, Salvador, TAM 31. 92, aproximado ponto de espera da 28, está pronto. A linha mantém o TAN 3192? A linha e mantém, TAN 3192. Grupo 089, decolagem 23, controle 199.35, bom voo. Vira para o 4089, Salvador. Tive o controle 199.35 e tem um ótimo voo. 1935, obrigado, um bom fim de. Controle Salvador, azul 4089. Azul 4089, suba e mantenha de nível 360, vigilante. Direto 360, azul 4089. Mantenha a posição em aguarda. Fazendo. Radial 01, confirme posição. Iniciando o cruzamento do eixo de decolagem da 10. Enter, porte livrando o Radial 01. Vamos lá, livrando o 01. Quatro autorizado a decolar, 17, vento de 270 graus, 079. Pelo decolagem, 175489. Oi, Salvador, o Guardião 01 livrou o eixo de decolagem da 10. Gente, da 28, senhor Guardião 01 pro ar de buraquinho e vamos ter buraquinho? Informativo, vamos até buraquinho em patrulhamento e informaremos o retorno à torre. No máximo, buraquinho. E reporte para o retorno, o guardião. Informará o retorno, o guardião. 3192, está autorizado a decolar. Ficha 28, vento 270 graus, 059. Desde decolar, ficha 28, 3192. Tipo 5489, decolado agora ao ficha 26, controle 199.35, bom voo. 9358. Salvador, azul 4089, possibilidade de aproar direto Eudes? 4089, confirme a posição. Está agora 15 milhas de Salvador. Então, confirme a posição que solicita? Afirmo, solicita direto Eudes. Guarde um minuto, por favor. Alfabeto Juliette, passando fora da barra, visual com Vera Cruz. Chega a Vera Cruz, frequência livre. Até a graça. Controle Salvador é o 35489. 35489, 2 milhas sul de Salvador, vigilância, submantenha nível 140. Autorizado 140, confirme cancelada a restrição de 4 mil. Afirmativo. Afirmativo, autorizado para 140, 5489. Controle, boa tarde, TAM 3192, já passa 1800 pés, nosso escuta, terceiro da Aron, transição. Melim. Tá 3192. Vigilância, submantenha nível 330. 330, subindo, 3192. Azul 4089, controle. Na escuta, prossegue, Azul. Seu centro não autorizou devido ao tráfego, chame agora aquele órgão, frequência 1288. Ok, 1288, obrigado, boa tarde. É, 3192, eu preciso desviar esquerda para a formação. Autorizado. Obrigado. Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. 01 intenciona cruzar de retorno de buraquinho para o farol de Itapuã. Patrulhamento a baixa altura, o eixo de aproximação da 28 e posteriormente da 35. No momento não há tráfego informal, está autorizado o cruzamento de ambos os campos. O Guardião 01 reporta livrando o eixo de decolagem da 17. Reportará livrando o eixo de decolagem da 17, o 01. Vai ficar sobre Itapuã, Guardião 01? Não, negativo. De Itapuã, nós estacionamos e para o pátio do Graé, finalizando o nosso patrulhamento. Ah, ciente, ciente, ciente. Então, um reporte cruzando o eixo de decolagem da 17. Afirmo, 17, 01. Reporte localizador 2000-1012, reporte localizador do 28, tá 3193. Tá 3192, chame Centro Recife agora, frequência 1265. 265, obrigado. Chame 12545 agora, TAM 3192. 2545, vai chamar. Torres de Salvador. O Guardião 01 livrou o eixo de decolagem da 17. Já visual com campo, aproximando Itapuã. Quando autorizado, direto para o pátio do GRE para pouso final. Ciente, está presente, autorizado. Se preferir, o Guardião 01, reporte final do GRE. Ok, está presente, direto para o pátio do GRE, reportará final 01. Torre, Guardião 01 na final para o pátio do GRAE. Visual autorizado, direto pátio do GRAE, 260 graus com 079. Gente do vento, zero pátio do GRAE, Guardião 01. Forte no solo, controlado, Guardião. Formado, solo controlado, 01. Xabon Filema, 119, decimal 35. Alô, boa tarde, Patacabó, Xabon Filema. Ó, Xabon Filema, prossiga. Oscar Gol Filema, Salvador, como recebe? G2 a parar aproximação, chame a torre 118-612. G2-612, obrigado, até já. Baixa Golf Lima, controle, tem condições de executar o perfil da chegada CARI? Olá, aos 38, Guardião 01. Para teste de frequência, pude estonizar na frequência 118.95. Torre Salvador, boa tarde, está 3193, está no ILS da 28. Outra aproximação, tráfego 9 estado, o TAN 3193. Se aguardando. 40 milhas. Colômbia 48, desce, mantém a nível 050, chegada a Cali. 050, Cali, 1648. TAM 3193, pulo autorizado, pista 28, vento de 240 graus, com 10 nós. Ok, leve pouso na 28, TAM 3193. Filima, controle. Paulo Salvador, muito bom dia, Papa Romeu CA 98. Olá, Vitor, bom dia. Prossiga confirmando a pista que utiliza, o pátio que decola, o pátio que se encontra para Petrolina e o nível solicitado. Afirmativo, Petrolina 290 solicitado, 280 solicitado, estamos no HMPA, decola na 7. Ok, ciente, aguarde um instantinho, Sierra November, Vitor. Tá, Vitor. Para 2-5-0. 3-1-5-4, chegada a Cari, desse mantém a nível 060. Confirme para o 3-1-5-4, sua transmissão está intermitente. Para 3-1-5-4, chegada a Cari, desse mantém a nível 0620. Cari 060, tá? 3-1-5-4. Para 3-1-5-4, como recebe agora? Agora está 4/4. Sim. Afirmativo, autorizado conforme Petrolina 280, Atlas do Lula 2-0. Na subida nova, interseção Block 5-4-2-0, é o tração de controle 119-3-5. O Serra Nova Levê, 118. 3 ou está 1189, sim. É, confirmando o autor é 118.6, ok? Controle 1935. Serra Novembro Vitor, confirme o PLB? 04, ó. 04, ok. Para acionamento táxi de decolagem, chama a torre em 18.6, o QNH 1012, tem um vovô e. Uma boa tarde, Serra Novembro Vitor. Ok, muito obrigado. Reportaremos sobre isso. Número 533, Pacal 10, aguarde coordenação e cópia. Perdão, Pacal 01. Fala Salvador, tá 3193, livrou na sua escuta. 3193, boa tarde, prossiga Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia pro 02, tá 3193. Zona 54, controle, desse mantenha nível de voo 040. Ah, negativo, pode confirmar pro 304, tá desacordado. Então, 3154, desse mantenha nível 040. É, entendido, 040, 3154. Voo no 648, como recebe o controle? Alto e claro, 100%. Certo. Cláudio Alonso, na escuta, para cópia. Caso Zulu 1 está autorizado nível 270 para Fortaleza, aerovia Upper Zulu 19. Decola da pista 28, curva à direita, saída Momo, transição Frote. O transponder é o 5172 e o controle opera em 119, decimal 35. Cortejo. Confirmando para cá, é 5172 o transponder, ok? Correto, chama para acionamento, a informação é a papá. Está livre, 1012 é o ajuste, chama para o táxi. Possível, 3193. Afirmativo, só confirmando, é o portão 2, né? Afirmativo, 02. Ah, afirmativo, obrigado. Seguindo 4000, tá passando Serra Vitor 362, voo 648. Autorizado o procedimento, altímetro 0012, gol 1648. Afirmativa autorizada, gol 648, comunidade. Oscar Golf Lima, controle. É, hotel, chame no hotel. Acha Golf Lima, como recebe o controle? Responsivo, eu já fiz várias chamadas na sua, para a sua aeronave, não recebi resposta. É só identificação. O 3154 informa que a sua transmissão está intermitente, ok? Sente, troquei o microfone agora, vou ver se melhora.